Cuando niño ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Abri meus olhos, me recuso a sonhar. Me recuso a deixar a minha alma se enganar. Desilusão é mato e meu peito tão calejado. Por tantas vezes ferido de mentiras alvejado. Não quero mais sentir dor, me mantenho afastado. Sonhos foram embora, o amor ficou no passado. Cansado de procurar em algum canto escondido. Passo as noites acordado buscando um contrassentido. Sociedade de pedra, ser humano de vidro. Todos se defendendo, se atacando, se destruindo. Busco evoluir, mas não estão conseguindo. A maioria perdidos em devaneio seguindo. Mas hoje eu abro os meus olhos, pois quero ver a verdade. E nunca mais me isolar ou fugir da realidade. Pra manter minha sanidade, apesar das calamidades e do frio dessa cidade. Alguns querem me quebrar, não deixo o opão em cuidados. As ruas da cidade são frias, tô preparado. Me esquento com outras almas vazias, obrigado. Despertei sem sonho nem fantasia. Tô vacinado, me mantenho acordado. Tomem cuidado, as ruas da cidade são frias, tô preparado. Me sinto com outras almas vazias, obrigado. Despertei sem sonho nem fantasia. Tô vacinado, me mantenha acordado. Fascínio, engano, raciocínio. Corrói o coração, é ilusão. É o contrato de um patrocínio. A prata do patrão ou o chumbo do latrocínio. Primeiro a ascensão pra depois entrar em declínio. A solidão me ensina, a dor me faz despertar. É necessário neblina pra mais forte o sol brilhar. Como não vou me enganar, com as mãos meu rosto cubro. E o céu que nasce azul, o sangue se torna rubro. Se fecha em seus escudos, desperta em graves e agudos. E as lágrimas de Deus caindo, seu rosto sisudo. Fim de tarde de outubro, eu observo transeuntes transitando, alguns já estão despertos, outros ainda sonhando. Abri meus olhos, enfim, pra mim tudo ficou claro. Tudo se movimenta, é por isso que eu nunca paro. Vou seguir meu trajeto, me movou, então define. Com as pedras no caminho, vou construindo meu ninho. As ruas da cidade são frias, tô preparado. Me sinto com outras almas vazias, obrigado. Despertei sem sonho nem fantasia. Tô vacinado, me mantenho acordado. Tomem cuidado, as ruas da cidade são frias, tô preparado. Me sinto com outras almas vazias, obrigado. Despertei sem sonho nem fantasia. Tô vacinado, me mantenho acordado.